O Manuel chega mais cedo do trabalho e pega a Maria na cama com o Joaquim, seu melhor amigo. Manuel fica puto da vida, pega um revólver e aponta para a própria cabeça. Maria, vendo aquilo, começa a rir. Não ri não, Maria, que a próxima é você, hein? O Manuel visita a casa de campo do Joaquim. Lá chegando, encontra o Joaquim trabalhando no jardim. Ó, Joaquim, estás com algum problema no jardim? Ora, pois, uma praga está infestando as minhas plantas. E o que estás fazendo? Estou colocando DDT. Ora, Joaquim, não sabes que DDT está proibido porque causa câncer? Ora, bolas, eu lá estou preocupado como vão morrer essas pragas. Um prédio estava pegando fogo no centro da cidade. A população estava desesperada porque tinha uma garotinha prestes a cair do último andar. Os bombeiros estavam atrasados e a tragédia era iminente. Foi quando alguém falou. Ei, vejam quem está aqui. É Joaquim Ferreira dos Santos, o famoso goleiro português. Só ele pode salvar a garotinha. Ora, pois, dais cá comigo que eu agarro a miúda. Pode-se jogar, minha filha. A garota se jogou do último andar. Veio caindo em velocidade estonteante. Seu Joaquim calculou onde ela cairia e, mais do que depressa, fez uma ponte e agarrou a menina no ar. Todos comemoraram. Muito bem, seu Joaquim. O senhor salvou uma vida. Tudo bem, mas agora eu é que tenho que bater o tiro de meta. Custa esta televisão? 500, mas para o senhor que é português, fica por 350. Como é que o senhor sabe que eu sou português? É que isso não é uma televisão, é um forno de micro-ondas.